43, 87. Sure. Esse farol já terminado, separamos o voo 190, chamo controle e leões em 120 do small 1. Essa direção parou no 60 e agora chama o leão de 120. Olympus 04, terra do vento. Gente, quando está aí na base curta, Olympus 04? Básico. 7, Olimpo 0. 4, autorizado, gira base curta, ponta final. Vento 110 graus 79, ajuste no 011. Autorizado, base curta para o 04. Completa com a torre, 1-1-8-9-5-14. 119-900, obrigado, gol 70. Direita da rota, coroa 234 e ver programações. está autorizando 7 por conta dele. Controle Salvador, azul 2712. Possível, azul 2712. Coordenação para nível final 150. Autorizado, nível 150, azul 2712. Autorizado, 50, 2712. Um bando de pássaros nas duas de informação ao meu. 04. Desvios, autorizar na de moto. Chama Recife, 125, decimal 1. Recife, 1, boa noite. Direita, 211. Direita, 211, 170. Autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 1775. Tira pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Trem baixado travado, está transmitido 10, manipulação. Vamos lá. 259, chama Recife, no 25, décimo 1. 251, boa noite, né, 259. Eu estou com a NM237, suba para a onda 1500 pés, curva esquerda, reporta no através norte, doutor. Subindo para 1500, curva na esquerda, reportar através norte, olhem para o 04. Livre base, a porta final no 0, limite 04. Livre base, voltará na final, limite 04. Agora aqui, a gente está. Salvador, seu serviço é terminado. Chama agora com a Cidera Caju, 120, limite 03. 4, tocou em Meteoros 4-1, suba para o 1500 pés, curva esquerda, reporta através norte da torre. 1500, curva na esquerda, reportar através norte da torre, Olimpo 04. Retorno para o táxi, até o 259, 3h40, Salvador. Passa. Livre base, a porta final no zero. Vem embaixar travado, Olimpo 04. Reportará no final, Olimpo 04. 012, táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia, 1900, 278. Chassan 3197 com a Romeo, Galeão 340. O 3197 tem o 360 autorizado, copia? Afirma. O 3197 autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10 após decolagem curva direita na saída da Eulinda Motiva. Faça conforme o plano de voo. Correção, Tael, Leda, após direto, Irume, após sair conforme o outro plano. Transponder 5023, o controle 1-9, décima 8. 360 da Leandro, colando a 10, curva direita, Tael, Leda, Irume, com opção em 9857 inicial. Fica 5023 com 198, 3197, posição 3. 3197, corrigimento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Ao 7, obrigado. Na esquerda, 1500 pés, tocar através norte, Olimpo 04. Azul 2781, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-1, 0 graus, 7 nós. Livre decolagem, 1-0, 2781. 2781, decolado às 47, controle 198. 198, por controle 278, não tem. Olimpo 04, através de nossa. 04, mantendo o vento, aguardando para girar a base. Mantendo o vento, aguardando base 04. Controle Salvador, boa noite, azul 2781. Está cruzando 1000 pés perto da água. 2781, contato com a BASF, para o 80 sai da água elétrica. 180, água elétrica, 2781. 4, do QR Meteor 50, vou parar no 1500 pés, curva esquerda, porta através norte da torre. Curva na esquerda, 1500, vou parar através norte, olhando 04. Livre base, a porta final, Olimpo 04, trem machado travado. Livre base, a porta era final, trem machado travado, Olimpo 04. Retorno, voo direto Alepa. Direto Alepa, 2781. Final, tempestade travada. 04, livre toca remetida, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Livre toca remetida, 04. Os compressores da 781 da Azul? Sim. Quando possível, eu poderia tocar com o Recife Granosa, proa da presente direto do Livre toca Conquista, se possível? Tenta guarda a Azul da 781. Obrigado. Olha o voo 1866, vai cruzar os 150 para 50, poderia para o ar, tá? Como 866, matar a cruz mais. Eu tô com o RMTL 55, subo para o número 1500 pés, curva esquerda, reporta através norte, doutor. Curva esquerda, 1500, reportará através norte, Olímpio 04. Pronto, voo 9099. Voo 9099, autorizado com fins, nível 360, via Pêsulo 21, após sair conforme a rota do plano. Decola da 10, após decolagem curva à direita na saída árvore, transição Alefa. Transponder 5030, controle 119.8. Autorizado 360 para confins, Pêsulo 21. Decolagem da 1-0 com curva à direita na árvore Lema 5030, transponde 198, controle saída para o gol 1099 no gate 9. Voo 1099, que eu estou chamando, correto, chama a próxima, puxa, pega o treinamento. Seja base, poderá final, né? Do 2781, autorizado a cruz da pista. Direto ao conquista, 2781, grato. Voo 1866, desce para 2000 pés, o ajuste 012, autorizado final e lança o ponto estabilizado. 2321, reportará estabilizado, 66 da Voo. Olímpio 04 está no final. sinal para embaixar travado. Limpo 04, livre toca arremetida, pistão 0, vento 1-1, 0 graus, 9 nós. Solicita após a arremetida, realizaram um procedimento ILS. Gente, aguarda a coordenação, olha 04. Aguarda a coordenação, tá livre, toca arremetida na 1-0, 04. Confirmando o ILS aqui? Afirma. Gente, aguarda a coordenação, controle, o Limpo 04 tem livre toca arremetida no 0, 1-1, 0 graus, 9 nós. Esse toca arremetido, 04. 9-V360, decola da 1-0, após a colagem curva à direita, na saída da Euleda, após Iratirume, após sair conforme a reta do plano. Responde 5035, controle 1-98. Após saída da Euleda, Irume, conforme o plano, 035, responde 98, controle gol 1-0. 1-0-5, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento no 02. Tocou RMTO 00, suba em frente para 4.000 pés e chama controle 1 no modo decimal 8. Em frente 4.000, chama controle 1 no modo decimal 8, Olimpo 04. Controle Olimpo 04. 04, matéria para até 4.000 pés. Mantendo pro até 4.000, Olimpo 04. Visibilidade maior. Pode contar a tua esquerda na prova 300, subindo para 4.000. Esquerda 300, Olimpo 04. 03-3197. A 3197, tá ligado puxa no 03, chama pro táxi. Autorizado, 3197. Para posicionamento voo 1099, tá no gate 9. Bom, 099, tá livre, puxa no 09, chama pro táxi. Chama aí o táxi, boa, 09. 04. Tá avisado com 66. 1866, torre, 118, decimal 95. 2. Dois sete oito ano, chama centro Recife, no 28, decimal 8. Com 1866, cruzando 2.300 pés, estabilizado o DNS. Pista à vista. 1866, avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. Errado, baixado, travado. Linha 04, como é que você está na 260, vamos dar outro vetor para o localizador. 260, olhando para o 04, aguardando o vetor. Confirme para o Olimpo 04, 260 ou 160? 260, aguardando o vetor para o interceptar o localizador. Sim, eu liberado 260, Olimpo 04. Limpo 04, descendo para 2.000 pés, e ajuste no 012. Descendo para 2.000, 1.0, 1.2. 04. Passa o localizador esquerda na proa 140, reporta estabilizado. 140, reporta estabilizado, Olimpo 04. Ok, India. Controle, comandante, boa noite. Papo Papá Lima, Lima Fox, usando o número 0. Papo Papá Lima, Lima Fox, acertando a identificação. Autoridade chegada a mão, voa na proa de Amã. Descendo para 4 CS com ajuste no 012. Tem cuidado descendo para 4 dias na chegada da manhã. É possível ser de toque, dá pra ver? Não sei de toque, Lima, Lima Fox. Muito obrigado, foi de toque descendo para 4 dias. 04, vai para o pouso final. Negativo, arremete no ar e faz o procedimento para pouso. Certo. São 3197 para o táxi com 4 horas e 10, 125 Ribeirão Preto. Área Índia 1895, 3197 para o tá no localizador para a metida no ar. Sete já pode emitir, vai fazer novo procedimento? Afirmativo, já pode. PLS X-ray? Afirmo. Gente, boa noite, 66, sala 08, direita no 211. Direita 211. Reporta para remitir 2104. Salvador, 866, livrou. 866, está autorizado o fax civil Alfa, reporta antes do Gilete. Alfa, reporta antes do Gilete. Até 4 mil pés, aguardando o setor. Estou vendo para 4 mil, aguardando o setor 04. Capitão Gugu, meu Tango Gugu, boa noite, Matheus 5-6-0, vou direto 0 Cruz e reporte sua descida. Esquerda 060, limpo 04. Tá livre, puxa no 02, chama para o táxi. Livre, puxa, chamava para o 705. 3197, livre, decolagem no 0, vento 1 no 30 graus, 8 mais. Autorizado, decolagem no 0, então 3197. Manoel, foco do cidade 2 mil pés, o ajuste 02, autorizado final, reporta estabilizado. 04, completa a esquerda na proa 290. Esquerda 290, limpo 04. Maior, 7 km. Salvador Bonanchotan 3197. Salvador 3197, contato radar, soltando 360, CBDL, Luta. 360 3197, avisando, setor pode voar, tá, eu? Salvador 2007, livre de decolagem no zero, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Livre de decolagem, vamos no 0, 9, 9. E 04, completa a esquerda da 275, vou seguir como número 2 na próxima fase. Bom dia. Esquerda 275, Olimpo 04, segundo na próxima fase. 8. 19, 8, boa noite. Comando Salvador, voo 099, decola, que eu vou direito. 099, contato radar, vai dar um belé. Preciso que o subir se restrito até nível final 320. Em caso de falha, será até nível final 320. Ok, 320 restrito, caso falha nível final, 099. Como 705, autorizado em caso de contato 010, e ainda no caso de contato 1895, adiciona 012. 1895, o gol no 707, tem dois ajustes. Info 04 completa a esquerda na proa 250, aguardando o último vetor para o localizador. Esquerda 250, aguardando o último vetor localizador, mantendo 4 mil. O Info 04 me cedeu que vai 3 mil pés. Descendo para 3 mil, Info 04. Localizado com o localizador, Lima Lima Fox. Lima Fox Torre, 1-1-8, decimal 9-5-12. Tá, boa noite. no próximo ponto para dar 190 prata. A linha decola separada no 0, 705? Afirmação, a linha decola sem parada. 705 autorizada, a linha decola no 0, vento 120 graus, 8 nós. Livre decolagem, 190 sem. Sobre Lima Lima Fox, autorizado com o localizador. Lima Lima Fox, pousa 90, 97. 97, seria a nossa central. Gente, embora o cancelamento, Lima Lima Fox. Possível, passando fila, cancelado. Eletro para o 09. Eletro, obrigado. Voo 068, bom, informação. Já. Voo 068, autorizado a chegada a mais, deixo mantendo o 050 e achando que nem se você faz. 050, aqui, voo 068. 104, deixa para 2000 pés, aguardando o 58 para Para 2000, aguardando o computador, 104. O Olímpio 04 para o localizador com a data esquerda na prova 140 reposta estabilidade. Esquerda 140 reposta estabilidade no 04. Para cancelamento e circular para o 17, o Lima Lima Fox. Cancelar 221 no Lima Lima Fox, com a esquerda na porta final do 17, para embaixar e trabalho. Porta Lima Lima Fox. O 705 decolar 220, controle 198. 098, o 97. Controle o gol 175, decola na sua escuta, informa que logo a bordo, toque-se na prova de Dael. 1705, contato radar, separa 360, vem direto Leda. S360, direto Leda, 1705. Patango, Romeu Tango, 273.500 pés, o Ajusto 012. Ravar 12, 13, que é motorizado, Ravar Tango. Doa, 3197. 3197, passando 160, chama Recife, 125 anos. Recife, como é isso? O 04, torre 1895. 1895, olhando para o 04. Torre Olympus 04. Prossigo, Olympus 04. Está no localizador para o pouso, não? Pouso final, ciente, Olympus 04, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste no 012. Na aproximação, aguardando a autorização de pouso Olympus 04. Lima Lima Fox, é livre pouso no 7, vento 120 graus, 7 nós. Pouso no 7, Lima Lima Fox. Vamos 099 e Recife 128, decimal 8. 128, boa noite. Livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Pouso, pista 10, Olímpico 04. Solos 24, confirma o bate. Aqui, direita, estacionar, frequência livre, Lima, Lima Fox. Informação concluída para o 1.700.